O que é um carro sem álcool ou gasolina? O que é um barco sem o mar? Sem o mar. O que é um jogo de pongue sem o pin? O que é um pássaro sem o ar? Sem o ar pra voar. O que é um O que é um peixe fora da água? O que sou eu sem você? O que sou eu? O que sou eu? O que sou eu? O que é a praia? A praia sem areia. O que é o norte sem o sul? Sem o sul. O que é a criança sem brincadeira? Sem sofrer, sem sofrer. O que é a canção?